Mensal 370, por favor, Vitar, ou 805. Gol no 606, é autorizado 3 mil pés, ajuste 1013, livre da restrição em TAP. Para 3000, 1013, livre da restrição em TAP, no 606. Salvador Air Scal 024, boa noite, position 11, information Bravo to Lisboa, stand by for 135. Hey, just a minute, I have your flight plan, just a minute to copy for 024. 024. Na MA258, na escuta? Prossiga. Sim, escuta na aproximação, informarei pista livre. Gente, guardando, 6258. 3220, a sola agora 58, libere de imediato a ficha, na minha escuta. Prossiga via Alfa, Juliette, porta 107. Alfa, Juliette, 07, 3226. Na MA258, venha uma centena com 9, ajusta no 093, pista livre, pouso autorizado. E pouso no 0, 6258 hoje. Salvador, 5899, informação aqui. 5899, essa é a identificação dessa 4 mil pés, vou pro de TAP, o ajuste 1013. TAP, 1013, 4 mil pés. 5344, estabilizou? Já. Flat final, check trem, chame torre 1862, bom pouso. Obrigado. Linha 06, divide restrições à frente, desce a 2000, ajuste 1013, autorizado final LSXR, reporta estabilizado. Para 2000, 1013, reporta estabilizado no 606. Direita, me escuta, Alfa, Juliette, até posição remota 1-2. Grato, Alfa, Juliette, prossegue ao 12, boa noite, 6258. Na escuta? Afirmativo, fui LS baixado e checado. Visual. Pista livre, tem pouso autorizado, 1-0 graus, 1-10. Liga. É possível coordenar com o centro nível 410? Nível 410, final, aguarde coordenação, gol no 805. Ok, obrigado. Autorizado pelo Centro Recife, nível final 410. 410, ok, muito obrigado, patrão. Gol no 805. 1805, chame Recife, ano 2685, alternando 12545. 2085, 12545, 1805. 5344, solo 03, direita, táxi na minha escuta, prosseguindo Alfa Juliette até a remota 14 do Pátio Principal. Direita, táxi na sua escuta, até a remota no Pátio Principal, remota 14, obrigado. Portugal 024, are you ready to copy? Here is Salvador Lisbon for level 350, airway up Zulu 10, Natal, follow up November 873 after flight Pinewood. Take off runway 10, left turn, after your departure will be Puka, departure, and Zapar transition, Scott code 5015, and control departure frequency 119.35. Portugal 024, clear flight level 350, upper Zulu 10, after Natal, upper November 873, runway 10, left turn, Puka, depart, squawk 5015, depart 6119.35. That's correct, call me again to ready to push and start up. Call you for ready to push and start up, Portugal 024, big antenna. Jet 5899, está autorizada a descida para 2000, ajuste 1013, livre sinal LFXI, reparto estabilizado. 2000, reparto estabilizado no X-Ray, 1013. Torre Salvador, gol 9606. 6-0-6, pista se encontra livre, cheque o trem, pouso autorizado, 5-8. Livre, pouso 9-0, gol 9-0-6. O 35-344 pode ingressar no 4, senhor? Para remoto no 4? Afirmo, 3, pode prosseguir. Muito obrigado, está ingressando, remoto no 4. Sete a cabo. É. Salvador, boa noite, 4062, gente da Brava. 4062, oceano identificação, voo TAP, desce a 3.000 pés, ajuste 1013. TAP, 3.000 pés, com 1013, 4062. 306, solo agora 08. Direita, táxi me escuta, prosseguindo via Alfa e reporte nessa Juliette. Direita para Alfa, reportará Gol no 606. Bem-vindo. Opa, na tua noite. Aracaju, tá pronto, cópia? Pronto. Aracaju 230, aprovada, colando 10, curva pela esquerda. Perfil da Puca Jamo, após direto. 5022, código transponder, controle da pera 199, decimal 35. 230, autorizado, código 10, curva esquerda, Puca Jamo. 5022, transponder, 1935, controle. Portão 5, sendo controle, para o posto estacionar. 5, chama pronto. 606, ingresso a Júlio, portão 2. Ah, Juliette, portão 2, então 606. Azul 4062, livre da restrição em TAP, desce a 2013, livre final LSXA, reporte estabilizado. Livre das restrições, direto para 2013, reporte estabilizado. O Azul 4062. Controle Web 5809, ciente da Bravo. 5809 da Web, essa é a identificação, voo ETAP desce a 3 mil pés, ajuste padrão, 1013. Senhora, ETAP 1013, padrão Web 5809, né? Descer para que nível 3000, não é isso? Desce para 3000, está livre da restrição de altitude e velocidade em ETAP Web 5809. Gente, 3000 está livre, Web 5809. Passou externo, baixando da base 5899. Os autorizados, sem conta. Leve do povo, 5899. Nove, Sol Lagoas 16, direita na minha escuta, Alfa Quilo para o pátio 3, observando o pátio 3, sinalizadores, bem-vindos. Ei, liberando a direita na Delta, Alfa Quilo, pátio 3, Web 583, 5899. é o recomendado aí, 713, tá? Sim. Autorizado, ele é SUSU 4062. SUSU 4062, complete final, chame torre 98, decimal 62. 8862. De 5809, desce a 2000, ajuste 1013, autorizado sinal em LSC, reporte estabilizado. 2013, bom reportar estabilizado, senhora, o S5809. Passando externo, baixado, travado, 4062, azul. Avistado, tem pouso autorizado, vento 1 no 0 graus, com 1 no 0 nós. 7462. Bom dia, boa noite, 96. Boa noite, 96, boa noite, sana identificação, voa Duna, 3000 pés, ajuste 1013. Duna, 3013. Azul 4062, Sol 923, bem-vindo a Salvador, taxa direita, não me escuta, prosseguindo via Alfa, quilo para o Pátio 3. Alfa Kilo pro Pat 3, azul 4062. Sua frequência, senhor? Sim, vou manter na minha frequência. Ok, obrigado. Salvador, é o SAM 3226, com a Charco. 326, prossiga. Natal, 3-0. Em, a princípio, tem o 37. Correio 39 ou 737? 37, por favor. Gente, só um minutinho. Vou chegar só com o centro Recife, seu transponder, só um minuto. Web 5809. 5809 da Web, completo sinal, chama a torre 98, decimal 612. 18-6, 5809. Boa noite, eu tenho 3520, cruzo 200, informação Bravo. 3520 da TAM, muito boa noite, aciona identificação, mantenha a proa de TAP para interceptar a chegada mais, descendo a 4000 pés, ajuste padrão, 1013. 4-5-1013, TAP para Mari, então 3520. E 226 para cópia? Chega. Natal 370, rota Zulu 10, decoda 10, curva esquerda, subida Puka, transição Zipar, 5026 transponder, controle 199.35. 370, Natal, Zulu 10.